Você está ouvindo o Nerdcast. Nerdcast. No Jovem Nerd. Oh, ah! Aqui é Alexandre Antônio, Jovem Nerd, eu já decorei todo o protocolo Blue Hands. Aqui é Carlos Voltor e os mortos caminham entre nós. Aqui é Blue Hands e eu vou sobreviver aos zumbis. Aqui é Marabadio Fanatic, o meu é necrosado, mas sempre sonhei pra zumbi. Caraca, cara! Que isso, mano? Meu Deus, cara. Essa foi a mais agressiva de todas, cara. Eu sempre sonhei, poxa. Não, cara, você tá maluco, gostosa, cara. Gostosa, calma que o mundo ainda não acabou, cara. Tu não pode falar essas coisas ainda. Sempre aquela galera que sempre tô pegando meu pé. Poxa, esse cara é meio estranho. Você fica pensando em mulheres, não é? Realmente, eu sou estranho. Eu gosto de mulher. Desculpa, tá? Ai, cara. Aqui é a Zagal, cara. Eu não tenho mais o que falar, cara. Ai, meu Deus. É isso que acontece com as pessoas quando elas vão falar da invasão de zumbis, rapaz! O universo dos mortos-vivos. Vamos falar aqui de todos os assuntos do além, daqueles que caminham, que levantam de suas tumbas. Vamos falar dos filmes de zumbis, jogos de zumbis, tudo de zumbis. Inclusive o feriado criado por César Maia aqui do zumbi também. Sobre zumbis, depois dos e-mails. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal. Vamos para as nossas leituras de e-mails, caneladas e propagandas. Sim. Estamos aí em mais um Nerdcast. E hoje, Azaghal, atenção, hoje. O que está acontecendo hoje, Azaghal? O que, jovem? Azaghal, a NetStory está sendo invadida, novamente invadida por milhões e milhões de novidades. É verdade. Muito bom, estamos aqui com camisa que não acaba mais. Sim. Estamos empilhando camisa, Jovem Nerd, aos montes. Reposições a dar com pau. Porque, nerds, prestem atenção, camisas Acre, você acredita? Estão de volta, rapaz. Faz o seu pedido rapidinho, porque, olha, tem muita gente atrás, cara. Não garanto quanto tempo isso vai durar. E eu vou dizer pra vocês que não são só vocês que estão atrás, não, cara. Muita gente tá atrás pra destruir as camisas. Que isso? Elas são provas do que está acontecendo, cara. Exatamente, então garante a sua. E tem também aquela novidade que a gente tinha comentado, a nossa camisa vermelha com o nerdinho vestido de Vader, né, que é o Come to the Nerd Side. Ou como nós chamamos, Nerd Vader. A Nerd Vader, exato. Agora tem um modelo, edição especial em preto, atendendo a pedido, rapaz. Exato, o nego reclamou, falou que era muito cheguei. Não as frescurentas do cacete, né? Quem reclamou, seu maluco? Ah, reclamaram. Eu não gosto de vermelho, eu não sei o que lá. Então tem lá, se você for olhar na nerdstore.com.br, você vai ver nas camisas Jovem Nerd, tem a Nerd Vader vermelha e a preta. Então aproveita. Edição limitada, hein? Vamos falar primeiramente da camisa que eu quero fazer há mais de um ano. É verdade. É camisa que foi lançada num momento propício em que as pessoas estão secas porque estamos numa espécie de hiato do Lost. Exatamente. E você, para matar a sua falta de Lost, vai ter uma camisa Nerd Dharma Station Zero The Nerd. Exatamente, a camiseta do Jovem Nerd Lost, rapaz. Que a gente ia lançar ano passado, só que a terceira temporada foi meio caída, né? Aí eu falei, não vou lançar porra nenhuma essa merda. E aí agora que a quarta veio com tudo... Vem com tudo, a gente toma, então vambora. Olha, a camiseta Jovem Nerd do Lost Station Zero, The Nerd, é muito maneira, é o baguá com o Jovem Nerd no meio e ela todo em alto relevo, Azaghal. É, cara, a gente não faz pouca merda, não, cara. É muito, não é só aquela estampazinha normal, não. Todo em alto relevo, muito maneira, cara. E, por último... Mas não menos importante, na verdade, mais importante, porque é um item de sobrevivência. Exatamente. Trata-se da nova coleção Jovem Nerd... Zombieware, Azaghal! É coleção de uma peça só. Começa com um, né, cara? Estamos lançando, rapaz, a camisa Protocolo Blue Hand, que ensina você como matar um zumbi. Quer dizer, é uma camisa que, né, você pode vestir e ainda educar as pessoas para elas se prepararem, né, cara? Tem lá a explicação. É um serviço de utilidade. A prefeitura da cidade devia usar como uniforme escolar. Exatamente, que todo mundo que passa já aprende, né, como matar um zumbi. E ela tem uns guerigueres também, Azaghal. A cor dela é maneiríssima, é cinza zumbi que nós arranjamos. Exatamente. E ela tem relevos também, onde tem o sangue, a seta, é muito legal. Certo, então vai lá conhecer as novas camisas Jovem Nerd na nerdstore.com.br ou vai no jovemnerd.com.br, tem as vitrines lá cheias de camisas, cheias de coisa bonita. Você clica, compra R$32 todos os tamanhos. É, as lojas normais, elas vendem AP de um preço, a G de outro, a GG de outro. Não, a gente é, eles iguala. Vendem a P caríssima e a GG é um absurdo. Exatamente. Todas custam R$32, é o preço de uma pizza, sabe? É ridículo. Você vai poder se vestir de nerd, cara. Como nerd tem que estar vestido de nerd. Só rapidamente, antes da gente ler os e-mails, vamos falar do IBEST, que ainda não acabou, está aí. Está aí até o dia 30 de abril, vote, pelo amor de Deus, cara, a gente tá falando sério. Você sabe que eu tô começando a ficar decepcionado, né, Jovem? Porque na categoria podcast nós estávamos com 80%. E isso foi alguma coisa. Uhum. Agora nós estamos só com 40 e poucos, ou 40, não sei. Exato. Que é o dobro do segundo candidato, mas mesmo assim é pouco. Então vamos fazer o seguinte, Azaghal, a gente vai agradecer nome por nome quem mandar e-mail dizendo aqui, eu votei. Isso. Entendeu? Mas não adianta falar assim, eu votei há 3 semanas atrás, não, tem que votar de novo agora. Você vota agora, aí quem votar agora, que a gente vai saber. Isso. Você fala assim, olha, eu votei no Jovem Nerd essa semana, por favor, me agradeça. Aí a gente vai citar o seu nome aqui e agradecer a você. Será que vai ter algum espírito de porco pra mandar e-mail sem ter votado? É muita... Ah, não, né? O cara vai... Ele tá entendendo o que a gente quer, né? O que a gente quis dizer, né? Vote essa semana e mande um e-mail dizendo que votou, a gente diz o seu nome. Mariana, 18 anos, Maringá, Paraná. Sou ouvinte de Nerdcast há mais ou menos um ano e não vivo sem Nerdcast. Olha só, a camisa não vivo sem Nerdcast também lá na Jovem Nerd Store. Jovem Nerd, agora eu vou dar aqueles malucos que quebram os produtos num comercial de promoção. Vou dar uma camisa pra um desses e-mails. Como assim, cara? A gente vai escolher um. Você tá ficando maluco. Que a gente lê o melhor e-mail desses aqui que a gente selecionou pra hoje. Meu Deus. Pra ganhar a camisa, pronto. Caraca, então tá bom. E vou dizer mais, daqui até o dia 30 do 4, isso vai acontecer outras vezes. Se a gente estiver indo bem no IBEST, acontece. Se não, eu nem venho gravar mais essa merda. Então peraí. A gente vai escolher aqui um e-mail qualquer pra gente dar a camisa. Isso. Então tá, beleza. Ah, vamos. Gostei mais desse porque sim, pronto. Ah, então... Como se fôssemos imperadores. Exato. É isso porque eu quero e pronto. Exato. Então, olha só, vamos ler o e-mail da Mariana. Mas vamos ao que interessa. Estou mandando esse e-mail para dizer que vocês estão dominando o mundo, pois já vi pessoas com camisa Jovem Nerd até no Paraguai. Olha lá, Azaghal. Olha histórias. Aí, um ponto para Mariana. É, mas cadê a foto? Não tem a foto, acabou de perder o ponto. Sim, uma das minhas compras em Salto del Guairá, avistei 3 jovens, mais ou menos 25 anos, com camisa Jovem Nerd. Fiquei maluco e comecei a gritar. Ou tentei gritar pra minha voz, não saía. Landa, landa, landa. Mas acho que não ouviram, pois estavam longe, tararau. E eu estava com meu namorado, tive muita vergonha de chegar perto, e tararau. Caso 2, eu estava sentado na minha cadeira do cursinho, prestando muita atenção no que estava fazendo, quando de repente brota na minha frente uma camisa lightsaber na caveira. Mais uma vez fiquei maluco e comecei a falar, dessa vez bem baixinho, lambda, lambda, lambda. Mas ele não ouviu, meu Deus, pode parecer besteira, mas pra mim isso prova que o norte do Paraná, os nerds invadiram o geral, excelente. Em relação ao último Nerdcast, Fábio Abu, quero dizer que Combo Rangers fez parte da minha infância. No auge dos meus 11, 12 anos, o meu hobby predileto era acompanhar os episódios. Eu e minhas amigas ficávamos desenhando nossos próprios personagens de Combo Rangers. Era tão divertido. Até que inexplicavelmente o site saiu do ar e eu fiquei chorando, chupando o dedo. Recebi muitos e-mails de elogios ao Nerdcast com o Fábio Abu. Mesmo as pessoas que não conheciam o trabalho dele ou que não se tratavam falavam assim, pô, o cara é muito engraçado, as histórias dele são muito legais. Deram muitas mensagens de apoio e muito obrigado. Esse e-mail prova que Combo Rangers também é de mulherzinha. Você sabe que o Fábio Abu, você sabe que depois do Nerdcast, ele ficou extremamente traumatizado com essa parada de mulherzinha? Sério? Entrou no vocabulário dele com tudo essa palavra. Tudo ele, ah, é de mulherzinha ainda? Tá maluco, cara. Excelente. Terêncio, um ponto. Por quê? Porque sim, 32 anos, Maceió, Alagoas. Ouvindo o programa, vi que nosso convidado, Fábio Abu, só come peixe porque ele não peita. O peixe não, Fábio Abu. Aí é que está a canelada. Peixe, mesmo dentro da água, expele gases intestinais. E não só da bexiga nadatória. Lembrei no instante que ouvi de um programa no Discovery, onde milhares de peixes fugiam dos predadores, se aglomeravam e soltavam gases. Que isso, cara? Que cena, né, cara, dantesca. Aí ele explica uma, gigantescamente como os peixes peidam. Isso fez ele perder um ponto agora. Coitado! E termina assim: provavelmente o ar do sistema digestivo tem outro fim. Adivinha, reticências. Acabou. É meio chato isso, cara. Explicar por que o peixe peida é sacanagem. Mas foi uma curiosidade. Que grila, cara. Mariana Zorzo, 21 anos, Uberaba, Minas Gerais. Achei que nunca teria oportunidade de escrever um e-mail com uma historinha sobre o Acre, mas minha cabeça explodiu ontem à tarde tentando atender um cliente. Eu instalo e dou suporte a um sistema para provedores de internet vendido para vários lugares do Brasil. Eis que passaram um novo cliente do Acre, Azaghal. Que olha aí. Peguei o IP do servidor, a porta do usuário, senha do MSN, do administrador, da rede, etc. Desde quinta-feira, dia 20 de março, estou tentando conectar o tal servidor e nada. E nada também do cara me adicionar na MSN ou responder meus e-mails. Ontem, dia 24 de março, cansada de tentar, fui falar com o meu chefe, quando ele me diz: Não, essa instalação está sendo cancelada. O cliente está de mudança para o Rio de Janeiro e depois de tudo pronto entrará em contato de novo. Só então que eu me liguei. O MSN do administrador era tararel@globo.com. Olha só, cara. Olha só. Corri nos cadastros de sistemas já instalados e temos instalações feitas em todos os estados brasileiros, menos no Acre. Olha você, jovem. Mas essa fase não tem. Não tem mesmo. Pablo Neves, 25 anos, Distrito Federal. Eu tenho um primo que chama Pablo. E? Mas não é Escobar. Caraca, menos um ponto pra você. Graças a vocês, não me sinto pra baixo em dizer que sou um nerd sem causa. Toda sexta meu nível de dopamina sobe por causa de risadas que dou ao ouvir o Nerdcast. Só corrigindo o colega que enviou um e-mail no podcast 105 sobre o sinal que a Maria Meneghel faz em Libras. Na verdade, significa amo você, que não tem nada a ver com heavy metal. Veio da língua de sinais americana, que unia as letras I, acredito eu que com o mindinho, né? Exato. E L, com o indicador e polegar de I love you. Olha só. Entretanto, não creio que a rainha déspota soubesse a língua dos sinais na época. Ah, ela sabia, ela fazia lá os negócios. André Veríssimo, fã do Jovem Nerd desde os primórdios de sua existência. Queria parabenizá-los pelo ótimo trabalho, enfim, tudo que vocês já estão cansados de saber. O meu fanatismo vai tão longe que minha namorada tem medo de assuntos abordados no Nerdcast, pois eles influenciam diretamente nos acontecimentos futuros da minha vida. Quando tem Nerdcast sobre filmes, sempre fico com vontade de assisti-los. Cheguei a fazer maratona Rock Balboa, que é a coitada, lógico, que assiste tudo. Sobre videogames, no dia seguinte eu estava lá, na Santa Efigênia, comprando um videogame. Então, a pedido da minha namorada, tomem cuidado com esses temas. E semana que vem é homossexualismo, hein? Ai, que ridículo. É, o que eu pergunto pra você é o seguinte. Quem vai levar a camisa do Nerdcast, se não vivo sem Nerdcast? Quem que você acha que foi mais maneiro a história? Eu, sinceramente, achei todas... Bicho, a do peixe, pariu, cara. Se mata. A do Paraguai? Não, a do Paraguai não teve foto, cara. É verdade, não vale. Eu gostei desse meio do Acre, cara. Do Acre? É. Então tá bom. Mariana Zoso faturou uma camisa Jovem Nerd com defeito. A gente entra em contato, não se preocupe. E vocês votem, escrevam e torçam para ganhar coisas no Jovem Nerd. Exatamente. Ou não. Votem no IBES, falem que sim, escrevam boas histórias para cá. Muito bem! Muito bem, estamos aqui com a nossa trupe reunida, as pessoas que vão sobreviver a invasão de zumbis, que é um assunto muito sério. Cara, a invasão de zumbis, ela é tratada como um chacota por aí. É. Foi popularizado, entrou no cinema, o pessoal, é tudo, né, engraçadinho. O nego não sabe o que tá acontecendo, cara. É verdade. Primeiras vítimas vão ser aquelas que vão escrever assim: é um assunto mais ou menos, achei ele razoável esse Nerdcast. É verdade. Serão essas. Eu prefiro que falar sobre o Senhor dos Anéis ou Star Wars pela centésima vez. É, vou morrer. Primeira galera a morrer. Essa aí. Por isso mesmo, nós temos o nosso Protocolo Blue Hand, né? E o primeiro artigo do Protocolo Blue Hand é encontrar Blue Hand e resgatá-lo. É a única possibilidade de perpetuar a espécie de alguma forma. Ele é o nosso John Connor da invasão zumbi. Entendeu? Zumbis, graças a Deus, não mexem com tecnologia, senão eles estavam voltando o tempo pra matar o Blue Hand. Cara, você sabe que no meu carro eu tenho uma maleta, né, preparada pra quando acontecer, porque... Não é se vai acontecer, cara. É quando acontecer, sabe? Vai acontecer. Né? Exato. Eu tenho um taco de beisebol, um martelo de 5 quilos e uma chave de roda em cruz, sabe? Ah, excelente. Dá pra começar. Os zumbis, eles estão na humanidade... Não tem uma origem. Não. Tem uma origem. Não, tem mil mitos. O primeiro ataque registrado de zumbi é datado mais ou menos 60 mil antes de Cristo. Hein? Que ataque é esse? É, o Jorge Romero tava lá registrando já, pô. Zombie Survival Guide. Exatamente. Mas de onde você tirou isso? Do manual de sobrevivência. Eu acho que a literatura pra todo mundo que quer sobreviver a zumbis tem que ler o manual de sobrevivência. Livro do Max Brooks, o filho do Mel Brooks, olha só. Vai contando logo. E ele escreveu um guia de sobrevivência a zumbi, é muito sério, deve ser levado a sério. Você deve comprar o seu. Totalmente sério, ele mostra relatos reais de ataques de zumbis. Você deve comprar através do site do Jovem Nerd, é uma maneira de você sobreviver também. Da gente sobreviver, né? Existe o zumbi que é um morto que sai andando por motivos malignos, né? Voodoo, né? Voodoo ou qualquer coisa assim. E existe o vírus. Isso. Que é uma coisa mais. O vírus é que é a parada sinistra, cara. Exatamente. O vírus é que é o mais devastador. Porque o mal inexplicável a gente até consegue combater, sabe? O vírus, cara. É que o zumbi do voodoo, ele tem uma origem. Alguém cria esse zumbi. Do voodoo, que vem da tradição de religião afro-caribenha lá, essa galera lá do Haiti. Cara, o Haiti, cara, não vá ao Haiti, porque lá já tá acontecendo, você sabe, né, cara? Vai começar lá, rapaz. Eu não sei o que um turista faz no Haiti, mas tu entra, cara, bom dia, Haiti, o cara sopra um pão na tua cara, pronto, acabou, tu zumbi. Inclusive um livro dentro daquele Wade Davis, né, que escreveu, né, escreveu dois livros sobre isso, né, e ele explica lá sobre a... Sobre esse pozinho no livro, explica mesmo. Contra ele, tem gente que não levou a sério o livro, mas tem outros estudiosos que levaram, né? Que botou o livro lá e tem realmente o pozinho. Acho que é Trixodonina, né? O nome da. É o veneno do Baiacu, não lembro o nome qual é. E aí, a pessoa fica em transe, não é? Drogada. Isso. Na verdade, você fica catatônico, como se tivesse morto, mas. Respirando ainda. Mas você fica suscetível ao comando de alguém? Você fica sob controle de uma pessoa? Não, você fica só paralisado e os seus sinais vitais são tão baixos que não são detectados por meta normal, espelhinho, estetoscópio, porcaria. Uhum. Aí rola toda a história do zumbi por trás, que o cara mistura junto com magia negra. O zumbi, os negócios dele lá de magia pra te controlar. Ah, então ele usa isso e fica meio... Meio catatônico, e ele usa magia negra para controlar você e transformar você em um Minion. Será que é isso que eles usam no X-Men 2? É mais ou menos uma coisa assim, né? Será do que o Striker foi no Haiti, pegou um pote zumbi, botou no puta-gotas e pingava no Não, rapaz. Era do filho dele, era líquido cerebral lá do filho dele, maluco. Esse veneno, né, ele é utilizado realmente pra a catatonia, uhum. É o torpor, vai reduzir o cara a quase morto. Só que quando você tem como recobrar a pessoa, fazer a pessoa acordar, só que ela vai voltar meio que como se estivesse lobotomizada. Ela não volta normal. Volta Parece que o efeito da pessoa ficar meio mongol, assim, é porque eles enterram o cara na Haiti. E o cara fica enterrado, só que eles fazem cova rasa. Exato. Que lugar, né, cara? O cara tem que cavar pra sair. E sabe que sem oxigênio no cérebro, isso não fica muito, não dura muito tempo. Então, quando o cara sai, o cara já fica meio lesado, porque ele ficou muito tempo sem oxigênio no cérebro. Então, esse é o zumbi voodoo magia negra, haitiano. É. Tem filme sobre isso? Tem vários. Um dos mais conhecidos, assim, acho que mais famoso, é o A Serpente e o Arco-Íris, que é até baseado no livro. Que é desse livro do coisa. É do Ed Davis. Não tem o do Bill Pullman também? O protagonista é o Bill Pullman, é isso. Ah, então é esse mesmo. Em português, esse filme não chama Serpente e o Arco-Íris, não. Ele tem um nome ridículo. Eu não sei qual é o nome do filme. Maldição dos Mortos-Vivos, do Aeva. É, isso é por aí mesmo, isso aí. Além disso, nós temos outra classe de zumbi, que é o zumbi evil, morto-vivo do inferno. Esse aqui, né, é o mais fácil. Mas... Esse é a pessoa que morre e aí o seu corpo levanta reanimado. E aí falta lugar no inferno. Porque faltou o lugar no inferno, exatamente. O problema é que os zumbis, cara, a maneira mais clássica é que eles não têm uma vontade, né? Free will. Cerebral. Ah, livre escolha. Os caras só querem comer carne, entendeu? Essa vertente do zumbi, que é completamente descerebrado e vai atrás dos seus instintos básicos, seus instintos primários, é exatamente o zumbi vindo do vírus. Esse zumbi básico, ele vem dos filmes da década de 60, 70, quando o negro tinha muita criatividade. Então, calma aí. E o filme era exatamente o zumbi, ele vinha devagarzinho, era Jason, zumbi Jason, sabe qual é? Devagar e sempre ele chega lá, sabe? Esse zumbi é o morto-vivo do inferno, que morreu e levantou. E um corpo, um esqueleto ou qualquer coisa é reanimada. É isso. George Romero, ele tá tecnicamente morto, porque ele não tem batida de coração e não tem nenhum outro tipo de sinal vital. Ele tá tecnicamente morto. Se botar um médico ali, estetoscópio, tá bonitinho, esse cara está morto, mas ele está andando. Ele é um morto-vivo. Tudo que ele quer é comer o cérebro. Ele tá em estado de putrefação, entendeu? Tá em estado de putrefação. Pele descolorada, olhos descolorados. Ele não tem uma comunicação, ele só geme. Tá entendendo? Ele não fala palavras, ele não articula palavras. Não, ele fala miolos. É vocabulário básico de zumbi, miolos. Aí isso já é comédia, né? Isso já é comédia, né? Que isso, cara? O zumbi ele só fala miolos. isso é em inglês é brain, mas em português é miolos. Porque se você... Porque o zumbi falar cérebro ia ser foda, né, cara? essa vertente do zumbi super poderoso, sei lá o que, aquela coisa toda, foi depois. Que nos anos 60, os filmes do George Romero, não. Simplesmente os mortos se levantaram, bicho. Não tinha situação de virose. Então, se você morreu, espaço, ou veio de laboratório, veio lugar nenhum. O filme não tem nada disso. Nos filmes antigos, nesses filmes novos de vírus, se você não pegou o vírus, se você não foi mordido por zumbi e você morreu. Então, nos filmes antigos, qualquer um que morrer, volta zumbi. Não tem dessa de... Não é isso aí, isso aí. Porque é uma maldição. Você pode morrer, escorregar e cair, e aí você virou zumbi. Na pedra virou zumbi. A chamada do filme do justamente George Romero é esse. Quando o inferno estiver lotado, os mortos irão caminhar na Terra. Isso que é o subtítulo do filme. Então todo mundo que morre vira zumbi. Lotou. Entendeu? Não tem mais espaço, vou mandar lá pra Terra. Manda subir esses caras lá pra cima. Mas, botar a porta de uma vaga e já... Então... Só que pô, aqueles que já morreram também estão voltando. Então zumbis? Aqueles que já estavam mortos há muito tempo também estão voltando. Então, sim, é verdade. Aí que vem lá o... Não só os que morrem é que viram. Os que já morreram estão voltando também. Levanta os esqueletos mais antigos e tal. Você sabe que isso tudo é uma armação do cacete, né? Pra desacreditar essa parada toda, né? O zumbi andar devagarinho nos filmes e tal é pra te criar uma falsa sensação de segurança. A parada do zumbi andar devagar, na verdade, a explicação é exatamente essa. Porque o zumbi tá morto. Ele é um corpo morto. Em decomposição. Valeu! Aí entrou mais uma, beleza. Carlos, pra começar, o corpo tava reanimado, um corpo morto. Isso já derruba qualquer explicação científica por que o zumbi anda em vez de correr. Derrubar a explicação científica. Você tá falando que o zumbi anda devagar porque ele é um corpo putrefato. Decomposição. Sim, mas o corpo de decomposição ele tem que se decompor, cara. Ele não tem que levantar e sair andando. Entendeu? Oh. primeiro filme de cinema que falou sobre zumbis, chama White Zombie, né, do Bela Lugosi, que foi em 32, e era essa coisa do Haiti e tudo mais. Foi a primeira vez que apareceu um zumbi no cinema, foi em 32, filme do Bela Lugosi, entendeu? Era o estilo de transe do Haiti, imagina. Isso, aquele estilo lá, entendeu? Era um zumbi albino. E é por isso que aquele cara, né, o Rob Zombie, né, fez a banda, né, White Zombie, em homenagem a esse filme, né, dos anos 90. Ele fez a banda em homenagem ao filme que ele gostava, o Rob Zombie, que inclusive hoje em dia é um grande diretor de filme de terror, né. Agora, o zumbi já é antigo na literatura, já vem da época medieval, a gente já vamos falando sobre isso. No cinema foi em 32. E essa era moderna que foi criada foi nos anos 60 para 70 com George Romero, que aí virou meio que uma bíblia, né. Todo mundo começou a fazer filme de zumbi, meio que pegando ideias de George Romero. Hoje em dia tem vários outros tipos, mas o George Romero é apontado como o grande transformador, né? Foi o primeiro cara que falou assim, não vai ter nada de Haiti, nada de ficar botando pozinho ou fazer hipnotismo, nada disso. É, o cara simplesmente morreu, levantou do inferno e acabou. E aí ele... E, cara, e o zumbi do inferno, ele só quer matar você pra você ir pro inferno, é isso? Não, ele quer te comer mesmo. Ele quer comer, né? Comer mesmo. É. Ah, cara. No interior... Eram seus miolos. Exatamente. Antes dos miolos, eles são famintos por carne humana. Não interessa se é braço, se é perna, se é orelha, se é pescoço, se é da carne humana, entendeu? Quer comer carne humana, não quer comer miolos, quer comer carne humana. Depois teve essa sátira em cima dos filmes do George Romero, que o cara quer comer só os miolos, brains. Foi uma sátira em cima do filme do George Romero, que ingressou dentro da cultura pop, né? Exato. Começou não só a usar como incentivo, mas também começou a usar como referência. E aí veio comédia, veio a paródia... Veio outro estilo, vem de outras formas, entendeu? É isso. Cara, vocês não estão conseguindo identificar a realidade por trás dessas paradas. Olha só, presta atenção. Fizeram um filme de zumbi onde os zumbis andam devagar. Uhum. E são criaturas mitológicas que vêm do inferno. Uhum. Você fala, essa porra não existe, e se existir, anda tão devagar que é só andar um pouco mais rápido que eu escapo. É isso? Uhum. Pensaria? Aí o bicho comia carne, sabe? Qualquer carne, né? Depois o bicho passou a querer comer só miolo. Por que isso, Jovem Nerd? Olha só, porque o zumbi, por ser uma criatura sem cérebro, acéfala, ela está em busca de alguma inteligência, por isso ela quer comer miolo, cara. Essa parece aquelas tribos de canibais, daqueles tipos italianos, que os caras comiam miolos pra poder ficar mais inteligente, ficar mais viris, entendeu? É uma teoria, né? Para os italianos de canibais, entendeu? É mesmo. Eles comiam a casa toda, eles vão ficar com um maior, entendeu? É filme italiano, né? Os caras têm umas ideias interessantes, né? Que horror! Sério mesmo. É. Foi até feito com um italiano chamado Emanuele e os canibais. Emanuele? É o lindo canibais lá. Ai, George A. Romero, cara que criou toda essa mitologia nova, moderna de zumbis. Vamos falar então desses filmes, dois zumbis que são os zumbis infernais, zumbis que voltam das suas tumbas. É, o primeiro deles foi o Night of the Living Dead, A Volta dos Mortos-Vivos, feito em preto e branco, já teve até uma refilmagem e tudo. E aí acabou fazendo escola para vários outros, né? O próprio Romero voltou ao tema mais umas duas vezes ainda, que foi com Dawn of the Dead, que depois teve uma refilmagem. Foi Madrugada dos Mortos, foi aquele do shopping, a coisa toda. Depois teve o terceiro, que foi o Day of the Dead, Dia dos Mortos. Aí parece que o George Romero parou, né? Tipo assim, ele mesmo deve ter cansado, né? Aí ele foi quase que mais de 20 anos meio sem que tocar nesse assunto, e voltou com o Land of the Dead, né? Que passou um pouco tempo no cinema, tem mais ou menos uns 3 ou 4 anos passando no cinema, até a Asia Argento, a maravilhosa Asia Argento, trabalha nesse filme também. Uh-huh. Então, melhor coisa do filme, pro resto foi fraquinho. Então ele volta pro esse tema, né? Todos esses filmes do Romero, os zumbis são seres infernais que... Todos os filmes são zumbis são do inferno, aquele zumbi mentinho, todo mundo pode fugir. Eles infeccionam outras pessoas que viram zumbis? Não, o negócio do zumbi é que ele é tipo um dragão de Komodo. Ele te mordeu, você vai pegar uma infecção bizarra, vai morrer de infecção. E aí você vira zumbi. Mas se você morrer tomando um tiro na cabeça, tu não vai virar zumbi? Não, na cabeça não. Fora da cabeça vira zumbi. Ah, tu vira zumbi mesmo que não for infectado pelo zumbi? É. Só se tomou um tiro na cabeça e morreu pra sempre. É porque a gente tem que perguntar essa parada, né? O zumbi, ele caça o ser humano só pra comer ou ele caça pra criar mais zumbis? Pra comer. Mas ele não tem essa coisa de comunidade, instinto básico de procriação, de aumentar a espécie. Mas se o zumbi morder você e você fugir, você vai ficar infectado e vai morrer e vai virar um zumbi, certo? Certo. Mas isso não é uma ideia dele, ah, vamos infectar todas as pessoas. Não. Bom, nunca perguntei pro zumbi, mas acho que não. A parada do zumbi é que ele não pensa, sabe qual é? É. Ele, não... ele age por instinto, ele quer se alimentar, sabe, ou instinto de... fazer o mal por fazer, mas ele não fala, ele não premedita, eu vou fazer o mal, eu vou cercar o shopping e ficar batendo a cabeça no vidro. Arrebentar. Ele simplesmente faz. Se fosse inteligente, seria um vampiro. Jorge Romero, no terceiro filme, O Dia dos Mortos, ele começa já a ver que vai ficar meio cansativo esse tema de zumbi. O que ele faz? Ele pega um Dia dos Mortos e mostra um laboratório, um cientista, tentando trazer de volta certas aptidões humanas no zumbi. Ele está fazendo uma experiência com o zumbi, fazendo tipo assim, ele comer direito, ele comer com garfo e faca. Puta que pariu! No Dia dos Mortos é assim. Já estão trancados no laboratório, que é subterrâneo, os zumbis estão em cima da terra, aquela coisa toda. Aí tem uma galera, tem esse cientista, tentando fazer com o zumbi volte, tipo assim, a ter uma consciência humana. Mas o zumbi, ele é comportadinho, ele tá todo acorrentado e o cara tá brigando. Isso, ele... tá acorrentado e tem um médico, ele começa a cozinhar. Cria uma certa afinidade pelo médico. Ah, sim. Então ele como fosse um cachorro, você vai começando a gostar de você, então é aquela coisa, tanto que depois o chefe militar da base acaba acho que matando o médico, o zumbi fica com uma raiva foda. O zumbi, por acaso, o zumbi é solto, ele vai atrás do cara, vai tentar matar o cara. Inclusive ele se toca que é uma arma. Então ele pega até a arma e tenta atirar no cara com uma arma, inclusive. Esse é o Day of the Dead. Isso, Dia dos Mortos. Ah, sim. E aí depois do Land of the Dead, ele continua nessa mesma vertente, tentar cada vez mais mostrar que o zumbi, ele tá evoluindo. Ele mostra isso através daquele negão, né, que vai andando com a arma, assim, faz o resto do pessoal seguir ele, atravessar o rio, pra atacar os prédios, já no Land of the Dead. O Land of the Dead... Eu achei esse filme uma merda foda. É mais ou menos esse filme, o Land of the Dead é o tal filme que é mais recente, que é com o Dennis Hopper, né? Isso. Dennis Hopper é demais, cara, ele falando Zombies, man, they freak me out. Entendeu, porra? Caralho, Dennis Hopper fazendo isso, cara, parece que tá saindo aqui do Easy Rider, meu amigo. Foi soltar da moto. Foi muita doideira, cara. Esse filme, Land of the Dead, ele é trashão, mas ele tem uns conceitos que eu achei muito maneiro, que é coisa do Romero mesmo. Que se os zumbis ficarem hipnotizados por fogos de artifício, que eles chamam de flores nos túmulos. Libera as flores dos túmulos, que são aquelas flores de fogo, né? Pra os zumbis que estão mortos. Então, quando eles querem ir na cidade saquear, pegar alguma coisa, eles soltam os fogos de artifício e os zumbis ficam lá, olhando, sabe? E os caras, você pode andar do lado do zumbi que o zumbi não faz nada. E aí ele segue essa coisa da evolução com o zumbi que era frentista e começa a adquirir alguma inteligência e tal, pegar em arma. Eu acho isso uma merda, eu não acredito nisso, o zumbi não é assim, cara. Eu também acho que não. É maneiro no início quando ele mostra os zumbis tentando fazer as rotinas que eles faziam quando estavam vivos. Por exemplo, esse frentista, ele fica tentando botar gasolina, né? Sempre pega o negócio da manequim de gasolina, vai, aperta e tá gasolina nada, né? Isso é maneiro, só que esse cara começa a evoluir e achei meio galhofa. Aí tem um prédio todo cercado por mercenários que o Dennis Hopper é o chefe do prédio e as pessoas tentam viver ainda normalmente e quem vive fora do prédio tenta fazer de tudo pra poder comprar uma, né, um lugar dentro do prédio. Todos esses conceitos é maneiro, mas o filme acabou ficando meio trash, né? Rola uma... Sabe por quê? O cara tentou criar toda uma história, sabe, do comportamento humano e não, cara, quando tiver zumbi você não vai conseguir organizar prédio, mercenários, vai ser seja o que Deus quiser, cara. Corre salvo o teu rabo, não vai ter esse negócio não, cara, de, você pode pagar, você se protege, não vai ter isso, cara. Aquilo, vai ser cara armado partindo pra cima de outro. Não, vai ser humano matando humano, fugindo de zumbi. George Romero, ele acabou influenciando uma série de cineastas e cineastas, inclusive, ganhadores de Oscar, né, com o nosso amigo Peter Jackson, que começaram até a sua carreira usando referências, né, usando zumbis, obviamente de uma maneira diferente, não igual a do Romero, mas pegou a ideia e criou a sua própria ideia, né? Pegou a ideia do cara e criou uma outra e fez filmes que tornaram trash, né, e entraram pra nossa memória, o próprio Sam Raimi, né, com o Evil Dead. Exato. Que não deixa de ser zumbis que voltam dos mortos, sei lá o quê. Tudo bem que é a maldição, vindo do livro, aquela coisa toda, mas é por aí, né? Não, mas eu acho que no Evil Dead, cara, não tem é coisa de zumbi. Eu acho que é uma mulher que tá possuída, né? Ou que seja, não, uma árvore possuída. Mas as pessoas morrem, depois elas voltam. É. Mas elas voltam à vida. Ele pega o conceito do Romero de voltar à vida. Do morto voltando à vida, entendeu? E depois de Galhofa Total, no Army of Darkness, que é o terceiro, isso, Evil Dead, que ele zoa de vez, né? Na comédia mesmo, com parada de zumbi, morto-vivo. Não ia nem ser feito, né? Foi feito muito depois do segundo, até. É. Foi feito vários, muitos anos depois. E aí ele acabou decidindo fazer até mais, acho que por apelo de todo mundo que falava, não, faz um terceiro, e ele acabou fazendo o Arm of Darkness. E ninguém tá enchendo o saco pra fazer um quarto, vocês sabem. É, porra, pelo amor de Deus. Fazer um quarto. Brain Dead, né, que é do próprio Peter Jackson, nosso diretor de Senhor dos Anéis. De 92 o filme, ele foi chamado de Brain Dead no resto do mundo, mas nos Estados Unidos chamou até de Dead Alive. Você dead sempre pega essa coisa do Dead, entendeu? Uh-huh. Dead Alive, o morto vivo, entendeu? Mas de uma outra forma, ser Living Dead é o Dead, o morto que está vivo. Mas entendeu? E aí, como é que é o filme? Não vi. Ah, cara... Basicamente, a mesma coisa. Uma série que eu adoro, maravilhosa, que já está tendo um terceiro filme, eu adoro, é o Reanimator. Eu adoro o Reanimator. Reanimator. Depois teve a noiva do Reanimator, agora teve o terceiro Reanimator. Eu adoro. O Dr. Herbert West, que exato, é o fanático lá, o médico que quer trazer todo mundo de volta à vida e tudo mais. Uma coisa meio Frankenstein, né? Aquela coisa assim. Exatamente. Frankenstein seria um morto-vivo. Frankenstein é um zumbizão, né, cara? Consideram isso. Sabe qual é um filme de zumbi que eu gosto, que eu acho que tem muita realidade dentro dele, cara? Muita coisa verdadeira? É A Volta dos Mortos-Vivos. Ah. Que começou com a negócio do miolo. Isso. Exato, cara, é o que eu tô falando pra você. Você tava falando esse negócio de filme de Peter Jackson que tem um nome na Nova Zelândia, depois tem outro nome nos Estados Unidos. Tem uma história muito maneira de nome que eu tenho que contar aqui, do Angry Video Game Nerd, que ele fala sobre o clássico filme Zombie, que são os filmes italianos. Ah, essa é uma coisa que eu ia falar, eu não tinha falado ainda, mas eu tinha aprendido pra falar agora, é do Lucio Fulci, né? E eles chamaram de Zombie por causa disso, né? Por causa do Romero, né? Eles aproveitaram todo o filme que era feito de zumbi na Itália, porque sabe que é italiano, né? Viu a ideia do americano lá do Romero. Fizeram a mesma coisa com mais litros e litros de sangue, de cérebro, com cenas mais nojentas, entendeu? Fizeram filmes pornô, inclusive, The Erotic Nights of the Living Dead, fizeram um filme chamado esse que eu tenho aqui em casa, com as noites eróticas dos mortos vivos. É muito bom, muito bom. Muito bom. Procure na internet, tem pra vender, né? Baratinho na Amazon, Deus, tipo assim, $20. The Erotic Nights of the Living Dead. É muito bom. O italiano gosta dessas loucuras. Então teve vários filmes italianos dessa forma. Esses filmes italianos, se você for olhar nos Estados Unidos, tem o Zombie 1, Zombie 3, Zombie 4, 5 e 6. Não tem Zombie 2. Mas olha só a maluquice que eles caras fizeram. Que começou com o Dawn of the Dead, do Romero, né? Que é uma sequência do Night of the Living Dead, certo? Isso, certo. E aí, quando lançaram a versão europeia do Dawn of the Dead, eles chamaram de Zombie. Isso. E aí, depois, foi feita uma sequência italiana do Dawn of the Dead. E por ser uma sequência do filme que eles viram lá na Europa, chamado Zombie, eles chamaram esse filme italiano de Zombie 2. Isso. Entendeu? Não tinha Zombie 1 e nem o Dawn of the Dead, eles não iam chamar de Dawn of the Dead 2, porque não tinha nada a ver com o filme do Romero e tal. Então chamaram de Zombie 2. E aí quando o Zombie 2 foi lançado nos Estados Unidos, eles não podiam chamar de Zombie 2 porque não tinha Zombie 1, certo? Aí eles chamaram o Zombie 2 de Zombie nos Estados Unidos. Lembrando que o Zombie nos Estados Unidos é o Zombie 2 da Itália, que é uma sequência de uma sequência americana. Então quando eles lançaram o Zombie 3 italiano, chegou nos Estados Unidos, eles falaram assim, ah, foda-se, vamos chamar de Zombie 3. E aí foi indo Zombie 3, Zombie 4, Zombie 5, e aí o Zombie 2 nunca existiu lá. E na Inglaterra também teve a mesma confusão, quiseram deixar o nome Dawn of the Dead quieto, então chamaram o Zombie 2 de Zombie Flash Eaters. E aí o Zombie 3 passou a ser Zombie Flash Eaters 2 e o Zombie 4 passou a ser Zombie Flash Eaters 3. É uma loucura. Você tem que deixar os nomes pra lá e alugar ou assistir ou comprar os filmes de acordo com gosto, né? De acordo até... Você vendo pelo país de origem, sabe como é que vai ser. Se for italiano, como é que vai ser? Exato. Você vai mais ou menos sentir como é que vai ser essa história toda. Agora, pode sentar também o próprio filme do Lamberto Bava, que é o Demons. Bem legal que são roteiros do Lamberto Bava com Dario Argento, pai da Asia Argento. E o primeiro Demons, ele é interessante. Ninguém entra no cinema pra assistir um filme. E tudo começa a acontecer no filme, começa a acontecer dentro do cinema, igualzinho. E aí no final vira epidemia de zumbis dentro do cinema, quando os caras estão trancados no cinema, uma brigarada fora. Quando eles finalmente conseguem sair do cinema, vê que o mundo inteiro está tomado por aqueles zumbis, entendeu? Aí ninguém gostou da ideia, fez um certo sucesso, fizeram Demons 2, que também não é uma continuação, porque é a mesma coisa, só que aí é num prédio, num grande condomínio imenso, com vários prédios, moradores, que aí tem uma pessoa assistindo na televisão um filme de terror, e tudo começa a acontecer na televisão, mas acontecer num prédio. Ai, meu Deus. Quer dizer, não é uma continuação do outro, mas eles aproveitaram o conceito e chamaram de Demons 2. Ai. E esse é a Zé, a gente trabalha. É tipo o Evil Dead 2, que é a mesma coisa, né? Que o 1, é, só que uma refilmagem diferente. Exato. O cinema é uma televisão com prédio, é isso. Pra gente não esquecer o filme novo do Romero, que tá, que vai ser lançado em 2008, mas algumas pessoas já até fizeram download aí, sei lá, não sei. Eu acho que vai se chamar Diary of the Dead, que é o isso. Diário dos Mortos, isso. Entendeu? E segundo o roteiro, é como se ele estivesse acontecendo na mesma noite original do Night of the Living Dead, entendeu? Olha o primeiro só, filme. É uma coisa meio Cloverfield, meio Bruce Blair, é filmado. Exato, com uma isso. Câmera de alguém que tá lá testemunhando a coisa. Essa é uma coisa bem assim. É interessante, mas eu ouvi falar que o negócio é meio caído, mas o conceito... Só sei que já tá sendo anunciado uma possível continuação pra 2009. Nossa. Isso não quer dizer grande coisa. Exatamente. A única coisa que eu posso falar é isso, já tá sendo anunciado uma continuação pra 2009. Por pior que seja, já tá garantido. A única coisa que eu posso falar, parece que tá envolvido na produção até o talo. Porra, é a única coisa que eu posso falar, porque é a única coisa que eu sei. Vamos aos zumbis científicos, os zumbis doença, vírus. Esse que é mais sinistro. Esse que o nosso amigo tá com agora. A Volta dos Mortos-Vivos. Cara, esse filme, A Volta dos Mortos-Vivos, cara, é o que vai acontecer, vocês sabem, né? A parada. Foi lançado como um filme tosco. É um gás pra melhorar os soldados, uma porra assim. O gás melhora o cara. O cara viu um soldado maravilhoso. Ele só tá morto e quer comer gente, pô. É isso? A ideia do gás era exatamente essa, era você liberar o gás dentro de território inimigo. Pra transformar o inimigo em zumbi? A ideia do gás, acho que é você fazer... Exterminar, a ideia seria exterminá-los, né? Mas acabou que a parada não deu muito certo e transforma a cara numa criatura imortal, vivo, é um morto-vivo. Pena que os caras não viram no teste de laboratório o ratinho morrer e depois virar um rato andando. Se vocês pensarem bem, é a mesma ideia do Planeta Terror, né? É uma área biológica, do deserto. Exatamente. Agora você falou aí, cara, e levantou uma questão que é a data de validade dos zumbis, né, cara? Eles são imortais mesmo, né? Ou assim? É, na verdade, não. Eles não são imortais. Eles têm o tempo de decomposição do corpo deles. Disse que o zumbi pode viver de 3 a 5 anos. Isso tá no manual de sobrevivência. Tá no manual. Como mostrado no filme, você tem aquele segundo problema, né? Eles abrem o latão. Não abrem o latão. Os caras não são tão ingênuos assim. O cara lá, dono do depósito, ele fala assim, esse latão não vaza nem a cara. E aí a parada infecta as pessoas da aldeia, da vila, da cidadezinha dele. O cara, ele é infectado por esse gás, os dois caras, sacou? E aí eles ficam doentes. Eles são... O que acontece? Os caras, eles estão numa espécie de... Eu não sei se é um necrotério, é um lugar esquisitíssimo. É um crematório, mas um crematório de cachorro empalhado. O gás vaza pro cemitério depois que pega nos caras. Ó, o gás não vaza pro cemitério. O gás vaza dentro desse lugar que é um crematório que tem cachorros empalhados. Aí, os caras acordam, os que cheiraram o gás na lata mesmo, sabe? Acordam meio doloridos e aí começam a escutar um latido. E quando eles vão ver, tem um cachorro daqueles empalhados que é aberto no meio pra você ver os órgãos. Latido, sabe qual é? Ai, meu Deus. E aí tem um cara que tava sendo palhado, não sei, sabe? Embalsamado. E esse cara levanta e vai pra cima dele, sabe? Aí eles matam um cachorro, matam um cara, jogam no crematório e aí é que a merda pega. Porque quando eles cremam, caras, a fumaça se mistura na chuva e contamina o cemitério. Aí fudeu. Excelente. Mas peraí, o gás faz com que só os mortos levantem? Ou não, ele faz os vivos? Não, eles também. Você vivo, respira o gás, seu corpo morre, mas você continua consciente. Uhum. E depois de um certo tempo, você sente vontade de comer miolos. A vontade natural de todo zumbi aí de comer miolos. Ah, ele morre, mas você não perde a consciência. Ele morre só... O tempo. Esse, os caras vão pro legista, né, eles se escondem no lugar lá do médico legista, e aí eles, em dado momento, eles apresentam um rigor mortis, sabe? Uhum. Estão sentados, descansando, abatidos, pálidos, e daqui a pouco o cara quer o banheiro não consegue se mexer, sabe? Aham. Uhum. Uhum. Tá morto, mas tá, sabe, o verdadeiro morto-vivo, sabe? Mas eles têm consciência, eles não ficam soldadinhos, peões sem consciência que nem são os undeads. Nesse momento eles ficam até bem apavorados. Ah, tá. Mas depois eles passam a virar miolos, miolos, sabe? O grande problema é exatamente esse, porque o gás vai pras nuvens, chove e o cemitério inteiro tá contaminado. Exato. Esse filme tem outras paradas muito sinistras, cara. Uma delas é, os zumbis, eles são incansáveis. Não basta só você separar a cabeça do corpo, cara. Porque tem uma cena que o cara separa a cabeça do corpo, teoricamente você acha que resolveu o problema, né? É, claro, né? A cabeça continua mordendo sem corpo. Excelente, excelente. Aí no final eles jogam a bomba nuclear na cidade, né? Como sempre. É, no final os caras estão desesperados e ligam pro número que tá no latão, sabe? Uhum. 666 exército, sabe? Tá escrito. Aí eles ligam e os caras transferem pro coronel lá, o coronel fala ordem 66, sabe? E aí eles explodem lá, não sei quanto, 40 quarteirões, sei lá. Uhum. O problema. É a chuva ácida, né, cara? Black Rain aí lá. A chuva de novo resolve. Porque, na verdade, a bomba não destrói o gás. Ela simplesmente tornou ele novamente fumaça. Ele se espalha novamente e vai chover em outro lugar. Ah, esse é excelente. Um belo final de filme. Na verdade, o gás não existe mais. O problema é que a bomba, ela vaporizou todos os zumbis. Então eles tornaram gás. Exato. Essa aqui é a princípio do zumbi que é infectado, que é tipo uma doença, né? Esse é talvez o mais sinistro, porque esse é através de um vírus aéreo ainda. Esse é o mais sinistro, cara, porque o jornal pode estar falando que a dengue tá pegando e não é dengue porra nenhuma. É, rapaz, eu acabei de matar um mosquito aqui no meu ombro. Os caras falam pra você usar calça comprida contra a dengue. Já está acontecendo, sabe? Sabe qual é? Porque você não sabe, cara. É que nem o filme Madrugada dos Mortos. Um dos melhores filmes de zumbi que eu já assisti. Você tá falando da refilmagem do Zack Snyder? Isso. Olha só, com todo respeito ao Romero, eu tenho que dizer que a refilmagem do Zack Snyder de Madrugada dos Mortos, diretor de 300, cara, é algo pra ser colocado no Hall of Fame dos filmes de zumbis. E lá em cima, não vou dizer que é melhor que os filmes do Romero, que ele criou essa porra toda, mas ele tá ao lado de tão foda que esse filme. Quem não viu... O filme começa, cara, porra, alucinante. É verdade. É tipo Batman Begins, sabe? Ele pegou, refez a coisa moderna, um conceito antigo, refez ele moderno e ficou muito foda. É, a diferença principal da história é que os zumbis agora correm. Porra, isso é o sininho. Os zumbis agora são porra. Corre, cara. Quando eu comecei a ver o filme que o zumbi já vai na disposição pra pegar a mulher, eu já falei, porra, é essa, sabe? Eu fiquei bolado. É porque não é assim que a gente tá acostumado, né, cara? Exato, né, cara? Não foi assim que me ensinaram. Eu comecei a rever toda a parada, sabe qual é? Cara, quando ela sai do apartamento, que o zumbi vai lá toda correndo atrás do carro, vem... Cara, mas me bateu um desespero. É que a gente tá acostumado a ver aquela coisa da Noite dos Mortos dos Vivos, né? Que a mulher sai na rua, tem lá 70 zumbis. Exato. Ela sai correndo, passando pelo meio de todos até chegar. Quando tem espaço, ela consegue escapar. É, zumbi Jason. Esses zumbis, exato. Cara. Eu estou falando desse filme todo, mas esse primeiro conceito, assim, de zumbis super poderosos, sei lá o quê, veio primeiro no 28 Dias, né, cara? Que veio em 2004, antes do Zack Snyder, entendeu? É Extermínio. Foi esse filme. Entendeu? Cara. Começa tão bem esse extermínio, mas no final fica uma merda. Ah, não. O filme começa bem, o cara acordar no hospital e não saber o que tá acontecendo e... Cidade vazia. Né, começar. Mas no final, cara, ele vira um zumbi killer. Então. Ah, mano, cara, tinha que ser um merda até o fim, cara. escapando como dá, sabe qual é? É, que eu acho que é, também é evolução. O cara vai, pô, o cara levou... Tava tomando porrada o filme inteiro até que no momento, chegou um momento que ele revidou. A evolução de um filme de zumbi, cara, é uma só. Você vai morrer no final. Mas, cara, no Madrugada dos Mortos, todo mundo dá headshot no final do filme, cara. É, cara, mas aí é o padrão do filme, cara. Você olha pra direita, atira pra esquerda na cabeça, sabe? Agora, a gente não pode deixar de lembrar que a continuação do Extermínio, foi Extermínio 2, foi dirigido pelo diretor espanhol Juan Carlos Fresnadillo. Que esse diretor não deve ser esquecido, porque a Espanha produz ótimos diretores, quando Hollywood permite, né? E o que acontece? Esse diretor, ele tem um filme, o Extermínio 2, ele é muito interessante, ele é muito bem dirigido, independente de história, se gostou ou não gostou, a direção do filme é espetacular. Eu acho bacana o começo, que mostra o Robert Carlyle, né? Porra, filho da p*** foda, mulher, todo mundo sendo massacrado na casa, a família, o cara foge fodamente, todo mundo morrer fodamente, foge. foge, deixando na merda. Mulher gritando o nome dele na janela e olha pra trás e dá no pé, bicho. Depois, acaba encontrando com os filhos e coisa toda, e fala, ah, sua mãe morreu, eu não conto o que aconteceu, não, deixei ela na merda e fugi bem, entendeu? E aí, depois, você pensa, pô, o cara vai ser um herói. Não, o cara é um herói filho da p***, entendeu? É muito maneiro. Uhum. E o Fresnadillo fez isso no filme. Inclusive, quem quiser acompanhar a carreira do cara, ele tem 4 filmes, tem um deles lançado já na locadora, que é o Intacto, que é um filme dele maravilhoso, com também atores assim, estrangeiros, mas chamados na Espanha, é excelente. Mostra que o cara entende direção do filme. É de zumbi? Não, não é de zumbi, então mas não é pra ser Nerdcast. Não, mas tem que botar porque é bom diretor, pô. Tem que falar bom diretor. Juan Carlos Ferenc... Mas rapidão, não quero fugir do Madrugada dos Mortos, que é muito bom a refilmagem do Zack Snyder, cara. A gente tem que falar alguma coisa. Porque esse filme começa exatamente como é uma invasão zumbi de verdade. Você acorda e tem um zumbi na sua casa. E acabou a sua vida, cara. E é você fugindo o filme inteiro. Começou, né? Foda-se. Nerdcast, é pisar na cabeça do jovem nerd e sair correndo. E é isso, cara. E aí eles se reúnem, acham um shopping center que tava fechado ainda, e tá mó zona, e eles conseguem se trancar lá e eles passam um filme no shopping center, né? E aí tem pessoas que aparecem. Quer dizer, o filme é mais do que um filme de horror, mais do que um filme de terror, é um filme de apocalipse. É um filme de mundo se acabando, entendeu? Esse filme não é um filme de terror, não é um filme de horror. Cara, exato. As pessoas se enganam. É diferente. É um filme de suspense. Exatamente. Porque não tem coisas gore, sabe? Não é albergue, não é nada disso. Tem uns zumbizinhos ali que nem são tão agressivos assim, sabe? E não são feios nem nada. Mas a parada é o suspense. Tu não saber o que vai acontecer, exatamente. Sabe? Como é que os caras vão se livrar dessa situação, sabe? Qual é? Essa que é a parada do filme. É, aí tem coisas muito maneiras. Tipo, eles vão no terraço do shopping e aí tem uma loja de armas lá do outro lado da rua. E aí eles começam a se comunicar com o cara com cartazes, escrevendo em cartazes. E aí eles e descobrem... é o Iggy Pop, você sabia, né? O Iggy Pop. Quem é Iggy Pop? O cara da loja de armas. Sim, mas quem é Iggy Pop? É o Iggy Pop. Tu não sabe quem é Iggy Pop? Não, cara. É canelada total. Canelada agora na mesa. Cara, pegou o joelho, deu com toda a força, cara. Eu sou obrigado a saber quem é Iggy Pop, cara. Quebrou o joelho em pedaços. Joelho em pedaços. Viu a Ronaldinho Fenômeno? Você arrebentou tudo. Que porra é essa de Iggy Pop? Quem é? Não sabe, eu não vou dizer. Muita gente que tá ouvindo não sabe, e aí? Vão todos pro cara. Não, mas então, é muito maneiro que eles descobrem que, por exemplo, os zumbis não querem saber de cachorro. Aí eles fazem um cachorro ir até a loja de armas e levar um walk-talk pra eles conversarem com o cara. O cachorro vai andando no meio dos zumbis, os zumbis não querem nem saber, sabe? É muito maneiro. E aí eles vão armando uma forma de tentar se salvar. Cara, é difícil, cara. Não é fácil, não. Tu tá no meio dos zumbis e fala assim, ali o Iggy Pop na loja de armas. Alguém pergunta, quem é Iggy Pop? Morreu. Madrugada dos Mortos tem que ser. Não vamos falar porque não vamos dar spoiler. Esse não pode falar porque você tem que ver. Madrugada dos Mortos. É o número de Almar, é o número de Almar. Não, não precisa. É o número de Almar. Agora, tem que ficar nos créditos. É, se não vê o crédito, não vê o porra do filme. É, tem que ficar até os créditos. Agora, peraí, o Azaghal, eu não me lembro do Iggy Pop fazer o cara lá da arma, não, bicho. Ah, acho meio ele, não. Não é outra coisa. Se não é ele, eu sei que não é, mas pra usar o Jovem Nerd, a gente não vai. Que ridículo. Olha só, nesse filme tem duas paradas que não tem nada a ver com zumbi, ou tem tudo a ver, não sei. Que é o seguinte, no começo do filme, ele já aparece um negócio de, assim, começa o filme, aí corta pra, pra várias cenas de TV, né? Como se fosse um jornal, alguma coisa, alguém mudando de canal. Exato. E aparece a mulher falando que as pessoas estão doentes e que tem uma infestação e que os mortos estão levantando. E aí, cara, tem assim o um frame de um segundo, Tyler Durden, sabe? De muçulmanos rezando. É verdade. Pode reparar, cara. Não tem explicação, sabe? E no final... Isso é sem te contar, a gente estraga o filme, né? Não conta. Pode contar. Você não viu, porra, que tem que, não tem que se ferrar mesmo. Até pro cara viu 300 do Zack Snyder, e se ele é um cara um pouquinho que gosta de cinema, poxa, eu vou ver a filmografia antiga desse diretor, pô. É óbvio, né? Caraca, quem faz isso, cara? Só você, porra, mano. Não. O mundo inteiro faz isso, bicho. Você que não faz, porra. Não acredito que você não assistiu os outros filmes de George Lucas. Eu assisti. Então pronto. Mentira. Assisti American Graffiti. Eu assisti THX. Assisti, cara. É muito ruim, mas eu assisti. E o que ele mais gostou foi Howard do Super Pato. Aí eu vou falar, o Jovem Nerd tá aí todo babão, Madrugada dos Mortos, é foda, adorei. Só viu porque eu levei e botei no DVD player e falei, assiste esta merda. Foi porque eu não tinha costume de assistir filme de zumbi, eu achava que era tudo muito terror, gore, entendeu? E aí é diferente, como você falou, é um filme de suspense, rapaz. Entendeu? Você viu os Romero? Não vi os Romero porque eu não tinha essa parada de ver filme de zumbi quando era moleque. Não vi os filmes do Romero. Mas já viu agora? Não, cara. Eu vi pouquíssimos filmes de zumbis. Meu Deus do céu. Ah, vai fazer o quê? Já ganhei, é o primeiro a morrer. Olha, eu queria que vocês prestassem atenção agora, já que o King agora ficou fanático, vai pegar só um filme de zumbi pra bem em casa, essa coisa. Tom Savini, é importante não esquecer esse nome. Sabe quem é Tom Savini? É o cara que fez os efeitos especiais do primeiro filme de George Romero, e depois continuou fazendo de vários outros filmes, e acabou se tornando uma estrela, amigo do nosso amigo Tarantino, que encara o Tom Savini, ele sempre participa de todos esses filmes, fazendo alguma puta, ele morre esquartejado, escoralejado, por todos os lados. Preta Terror, no próprio From Dusk to Dawn, ele faz o Sex Machine. É o cara que levanta aquele... O Sex Machine é excelente. Então, o Tom Savini, quem fez aquele protótipo foi ele pra botar no pau, foi ele mesmo. Ai, meu Deus. Ele é o rei de fazer especiais. Mas é, porra, tô te falando, não pode esquecer. Vá lá, inclusive, no Dawn of the Dead tem o Tom Savini, meu amigo. É verdade. Do ele... Zack Snyder, todo mundo chama o Tom Savini. Ele faz os efeitos especiais e morre esquartejado. É ótimo. Eu toda vez chamo ele, cara. Excelente. Todos os filmes ele tá lá. Tem filme de morte, gosmento do Bi, chamam o Tom Savini sempre, cara. Ele tá em todos os filmes. Tem um filme de zumbi também desse de infecção de vírus de doença que é o Resident Evil, adaptação dos jogos famosíssimos, que são mega jogos de zumbis. E tem a Mila, que já é uma coisa boa. A Mila é ótima. É o melhor filme do filme. O Resident Evil 1, filme de videogame, você, né, tem que levar em conta, né, que vai ser um pouco raso. Vai ser uma coisa meio pop demais. É divertidinho lá. O que você estava esperando num filme de zumbi passado numa instalação militar embaixo da terra? Aí detalhe, esse filme é interessante que também tem a Michelle Rodrigues, né, cara? Michelle Rodrigues, todo filme que a Michelle Rodrigues aparece, inclusive do Lost, ela mostra o rei. Sempre mostra o rei. Ela usa uma calça menor que a bunda dela. Então é mulher reguinho. Pode pegar até que esse DVD do Lost, pode. Até do Lost na televisão, do Lost na televisão, tá lá. Horário nobre, tá um reguinho da Michelle Rodrigues lá, cara. Impressionante. Será que só eu noto as mulheres peladas? Eles não notam também, não? Eu tô lá vendo, ó. Olha o reguinho, olha lá o reguinho. No final aparece a Mila de vestida de papel, né, cara? É. No começo ela aparece praticamente nua, quando ela acorda no chuveiro. Olha só, a nudez no filme de zumbi é um negócio importante. É o bem depois. Levaram isso às últimas consequências daquele filme Força Sinistra, né, que é de zumbis espaciais. Não, esse é pra mim. Não era vampiro, cacete? Cara, que é o mais gol, que a mulher é a gata foda, né, cara? Também é a gata foda aqui, filme. Repara no Resident Evil, nenhuma cena do filme inteiro, nenhum zumbi se aproxima dela, nenhum zumbi toca nela. Nenhum zumbi toca na Mila? Ô, cara, já entendeu, cara, você entendeu o espírito da coisa. E conforme ela vai passando seminua, ninguém vai tocando uma, é diferente, cara. Ai, que isso? É aquilo, não, né? Cara. Os zumbis são reduzidos ao instinto básico. Falando em Resident Evil, né? Jogos de zumbis, né, Marabade? Vários, né? Excelente, né, cara? Pô, Resident Evil é uma série clássica, né? Japonesa, muito boa. E você anda lá pro Raccoon City, a Umbrella, que é aquela companhia maldita. A famosa companhia guarda-chuva. Quem compra ações da Umbrella é um fudido mesmo, né, cara? Que os caras são foda mesmo. Ou não, né? É a única companhia que resta no mundo. Melhor ser parte deles do que não ser. Eu vi numa lista o Doom 3, que eu não cheguei a jogar muito, mas o Doom é uma coisa infernal, que eu sei. Mas o Doom 3 é mais puxado pro zumbi? Doom é porta do inferno, né? Tem mortos-vivos porque, pô, tá todo mundo vindo do inferno. Pô, quem já jogou aqui o Urban Dead, que é o Morte Urbana? Que é um jogo que você joga online, é um multiplayer jogo online, em que tem uma cidade que tá toda destruída, entendeu? E você, onde tem zumbis e sobreviventes, né, lutando nessa cidade. Você pode fazer um dos sobreviventes, é como se fosse um Counter-Strike, só que você tá numa cidade povoada de zumbis, e online, tipo, tá jogando eu, o Jovem Nerd, da casa dele, olha, o Azaghal, o Caquinho, é isso aí, chama Urban Dead, eu joguei nos Estados Unidos. Nenhum desses jogos você pode ser um zumbi? Ah, saiu um jogo, tinha um jogo pra computador, não lembro agora, acho que você é um zumbi. Olá. Seu objetivo no jogo é se masturbar. Matar... é você matar as outras pessoas, transformar eles em zumbi e se alimentar. Na verdade, o objetivo do jogo é você se alimentar e o que acontecer é consequência, né? É, exatamente. É. Tem até uma cena que eu lembro do jogo que eu só vi o... que eu não joguei, eu só vi o trailer do jogo. Que é o cara fazendo um discurso pros outros zumbis. Então ih, ele vai... Ih, merda. Merda. Ele tá batendo, brain, brain. Brain, brain, brain! Brain, brain, brain, brain! Ele faz um discurso de brain pra todo mundo. Olha só. E aí sai todo mundo correndo pra todos os lados, matando pessoas. Ia ser maneiro o jogo, tu começa com uma pessoa comum, viva. E aí você tenta fugir dos zumbis. Uhum. Um jogo mesmo, acontecendo. Se você conseguir fugir até o final, parabéns, você zerou o jogo. Se não, você vira um zumbi e aí o objetivo é outro. Porque aí você tem que se alimentar pra não morrer como um zumbi. Ai, que ótimo. E aí fica alguma, um coraçãozinho murchando assim, como se você estivesse com fome, sabe qual é? E a tela muda, fica esverdeada, como se você tivesse uma visão de zumbi. Olha que ideia! Ai, que ótimo. Tô vendo a arte verde nesse jogo, tirando a vida atual. Entendendo Blue Hand. Essa é bem fácil, né? Ele fala a Electronic Arts, porque ele tá falando do jogo, né? Da ideia do Azaghal. E ele fala a Electronic Arts. Registra esse jogo, repare na frase. A Electronic Arts registra esse jogo. E te cobra direitos autorais? É isso? Pera aí, vamos de novo. Até o tradutor do Blue Hand não tá entendendo bem. Será que é te arranca direito autoral? Tipo, do verbo arrancar? Que ele vai arrancar direito autoral da Azaghal? Vamos ouvir de novo. Então é isso. A Electronic Arts registra o jogo e te arranca direito autoral. Valeu, Blue Hand. Electronic Arts vendendo esse jogo te arranca direito autoral. N jogos de zumbis, mas não vou falar todos aqui, mas tem que mencionar um espetacular de Xbox 360, Dead Rising. É um jogo de, sei lá, 2 anos atrás, que é justamente toda a premissa do Dawn of the Dead. Você é um repórter, chega de helicóptero no topo de um shopping center e a cidade tá toda tomada por zumbis. Legal, maneiro. E aí o jogo é meio galhofa com zumbis, sabe? Você pode transformar qualquer coisa em arma. Você tem desde um revólver até cano, né? Taco de beisebol. Caixa registradora. Você vai andando pelo chão, vai pegando qualquer coisa. Uma das armas mais fodas contra o bicho é a bola de futebol. É sério, você aperta o botão, cara, ele dá um bico na bola e a bola é quase teleguiada. Ela vai batendo nos zumbis um a um e vai tudo caindo, cara. E é muito engraçado o jogo, você pode pegar um... O vaso de planta quebrar na casa do zumbi, pode pegar umas cabeças daqueles mascotes de plástico e botar, e o zumbi fica desnorteado com cabeça de plástico. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. E se o zumbi te pegar e te morder, o que acontece? Ah, ele fica te mordendo e você tem que ficar apertando os botõezinhos pra fugir. E aí, se ele, você não conseguir ver o zumbi? Não, humano, sempre. Ou morre, essa ou acaba. Essa aqui não é a graça. Se você morresse e virasse o zumbi, era outra parada. E aí, cara, você olha só, você pode fazer um mega jogo online desse MMO. RPG, HIJ, com pessoas jogando como humanos e virando zumbis, sabe? E aí, num momento você é humano, no outro você já é zumbi. Olha que foda, cara! Pois é mesmo, pois é. Olha, a gente citou anteriormente aí o Rob Zombie, né, como uma das influências da música, mas a gente não pode esquecer agora um disco que está fazendo aniversário esse ano, o disco mais vendido da história, né, que é o Thriller do Michael Jackson, que tem um clipe com zumbis, né, cara? Mara, o Thriller tem uma coisa, cara, que não existe mais hoje em dia. Ouve só, é a música, cara, ela vai começando, ela vai subindo, aos pouquinhos... Vai te colocando no clima e de repente... Cara, não tem mais música assim. Hoje em dia é tudo esses rappers que falam tem um monte de mulher gostosa aqui, eu tenho um dente de ouro, tenho um carro foda, vem cá gostosa, o caralho, I got it from my mama. É um saco essas músicas, cara. Thriller não tem nada hoje em dia como Thriller. Isso aí merece ter sido o disco mais vendido de todos os tempos. E outra coisa, e o clipe? O clipe é dirigido pelo John Landis, é um clipe interessante, né? Que é um clipe imenso, né? É. E final da música, quem deve se lembrar que tem as frases, as palavras e a risada demoníaca de Vincent Price, né, cara? Pô, claro, o nosso querido Vincent Price. É maravilhoso. Ah, então, quer dizer, até maneira de homenagear aí. A época que o Michael Jackson era normal, né? Ele zumbi era mais normal que hoje em dia. Cara, pior que é. Que ironia, né, cara? O que eu quero saber é o seguinte, Jovem Nerd, você sabia dançar a coreografia toda do Thriller? Não sei, Michael Jackson. Pela risadinha, você não precisa mais responder, cara. A gente não deve esquecer, tá falando de influência, a gente falou do Michael Jackson e tudo mais, que o zumbi também acabou influenciando vários programas de televisão. Se vocês pararem pra pensar, a própria Buffy, né, The Vampire Slayer, quase todos os episódios apareciam os zumbis lá nos episódios dela. E fora isso, na televisão também, a gente tem que lembrar uma outra coisinha, os desenhos, né, que fizeram brincadeiras com os zumbis, o próprio Simpsons e o South Park, né, cara? Você não pode esquecer todos mais os dois. Mais do que isso. Mais até do que isso, cara. Até o próprio Solomon Grundy. Solomon Grundy é um grande zumbi dos quadrinhos. É isso aí. Não, e agora, recente na televisão, Big Brother também, uma porrada de zumbi dentro de uma casa. E olha, e uma coisa agora pros nerds mais doentinhos, que, tipo eu, assim... Você sabe que os Borgs, né, eles são encarados como uma espécie de zumbis, né? São os zumbis do sci-fi, cara. É, são os zumbis do sci-fi, são os Borgs, Star Trek, Jornada das Estrelas. Tem os filmes que galhofa, né, que sacaneiam as paródias, né, tipo Shaun of the Dead, que sacaneia toda essa parada. Todo Mundo Quase Morto, traduzindo. Tem o Fido, com a Carrie-Anne Moss. O Fido, bom. Isso, do zumbi. Eu não vi esse Fido, é bom? É legal, cara, é maneiro. Ele dá uma ideia como se o zumbi fosse um cachorro de estimação, né? Eu pudesse domesticar domestique seu zumbi. Seu zumbi. Excelente. No Shaun of the Dead é mais ou menos isso. O final ali do Todo Mundo Quase Morto, eles estão meio que domesticando dos zumbis. Esse filme, cara, é muito bom. Shaun of the Dead. É muito bom, cara. É várias coisas maravilhosas. É uma sátira aos filmes de zumbi, cara, assim, impecável, sabe? Perfeito, cara. É bem interessante mesmo. Dá ótimas gargalhadas. Pô, na hora que ele passa, que eles disfarçam e vão andando pelo meio dos zumbis, fingindo que são zumbis. É demais, cara. E o lance do pub também, né, cara? Tinha que ter um pub, né, cara? Não, cara, os discos, ele jogando os discos em cima do zumbi, cara, muito bom. Esse filme é muito bom, cara. Existe alguma centelha de esperança de recuperação se você for mordido por um zumbi? Não. Na verdade, a gente tá falando um monte de coisa aqui, mas não existe esperança nenhuma a partir do momento que começou. Você não vai escapar, não existe Shangri-La, sabe? Você não vai sobreviver. Você vai viver. O maior exemplo disso é que se você pegar um barquinho e falar assim, vamos pra uma ilha que a gente vai conseguir se dar bem. Aconteceu no Madrugada dos Mortos, ele pegou um parquinho e ele se arrebentou todo quando chegou lá, entendeu? O legal é você encarar como um esporte, sabe? Qual é? Quanto tempo eu aguento contra o zumbi? Fosse um grande videogame, né, cara? Vou morrer algum qualquer momento, ver quantas fases eu vou conseguir passar nesse videogame, é a mesma coisa. Aí fala absurdos, como você faz, aí eu ligo foda-se. O que será que é pior, morrer ou ser zumbi? Porque todo mundo fala assim, não deixa eu virar zumbi não, me mata, sabe? Dá um tiro na cabeça. cabeça e se mata. É, cara, sinceramente, é difícil, cara. Pra mim é o tremendo whatever, sabe? Se eu for mordido pelo zumbi, cara, que se for todo mundo, já é. Whatever, né, cara? Decida aí você o que vai fazer, sabe? Eu já... Tô fora, alto. Tô de alto. Tô de alto. Ah, também, eu não sei se eu, não seria muita diferença, não. Se eu virasse zumbi, a primeira pessoa que ia morder ia ser o Caquinho. Direto. Sabe o que eu sempre imaginei? Sabe o que eu sempre imaginei? Se os alienígenas viessem aqui conquistar o mundo, escravizar a humanidade... E tivesse tudo tomado por zumbi. Caralho, então, olha, isso, não, agora, não, não. Agora me dá uma parte. Agora me dá uma parte. Você acabou de demonstrar que Ed Wood era um dos melhores cineastas, não o pior cineasta. Exatamente. Plano 9 fora do espaço, o Plano 9 fora do espaço, é justamente isso. É isso? Você tá de sacanagem. Eu conheço esse filme de nome. Eu sei que é um filme dos mais trash do mundo, que é do Ed Wood, mas é isso? Eles chegam e tem... Isso, o plano 9 é esse, o plano 9. Eles vêm pra cá pra transformar as pessoas em zumbis, cara. Não, peraí, eles vêm pra cá para transformar as pessoas em zumbis. Isso, dominar a Terra. Ah, não, mas eu tô imaginando o seguinte. O dilema é outro, Mário. O dilema é chegarem os ETs aqui pra dominar, pra escrotizar. Isso. E quando chegar aqui, já tá infestado de zumbi, cara. É, exatamente. Já, sabe, já acabou a humanidade, só tem zumbi. Ou pior, Azaghal, os alienígenas chegam aqui... E tem uma guerra dos zumbis contra as máquinas. Não, cara. Caraca, que estranho. Aí você tá misturando George Romero com Steven Spielberg, né, cara? Já tá ficando uma loucura. Aí já tá virando a parada. Ah, Jovem Nerd, olha só. Os zumbis chegam aqui pra transformar as pessoas da Terra em zumbis espaciais. E aí tá tendo uma guerra entre os zumbis terráqueos e as máquinas do futuro. Exato, cara. Olha só. É o James Cameron na parada também agora. Agora entrou o James Cameron na parada também. E aí onde é que entra o Predador e o Ali. Só tô faltando eles. Temos que lembrar que existe uma festa de zumbis real, que é a Zombie Walk, que começou... Isso. Lá pra 2001, dizem que foi na Califórnia, os primeiros focos da invasão. É, cara. E se espalhou rapidamente pelo mundo. Assim, todo ano a galera em várias cidades... Isso já é a primeira apresentação do Braços Abertos, Nós Queremos Virar Zumbis. Exatamente, que é simplesmente a galera que gosta, entusiasta desses filmes, de filmes de terror e de zumbis, se veste, se fantasia, bota a maquiagem e vai na rua fazer farra, né? Que isso lembra? Você lembra aquela cena do Independence Day? Pessoas no telhados de casa. Eu te amo, alienígena, vem pra mim. É mais ou menos a mesma coisa. Olha só, é o movimento MVS, né, cara? Mortos, vivos e simpatizantes. Exatamente. No Brasil, já teve em Belém, Porto Alegre, São Paulo, Recife, Curitiba, Manaus, Caxias do Sul, Rio de Janeiro, e se tem mais alguma cidade aqui, eu não achei, mas já teve muito já, galera... Se amarra. Eu sempre quis ir, mas sempre a gente teve algum compromisso idiota e não pôde ir. Mas eu tô falando, em 2008 eu vou na Zombie Walk. E eu não vou de zumbi porra nenhuma. Eu vou arranjar um taco de beisebol de espuma e vou arrebentar de porrada os zumbis que vierem pra cima. Você vai de caçador de zumbi. Eu vou, cara. Excelente. Cara, não vamos deixar de falar que este Nerdcast, por coincidência, Azaghal, por uma coincidência, está... Presta atenção, Maravate! Está sendo lançado no dia que lançamos a nossa primeira camisa Jovem Nerd de zumbis, Azaghal! Zombiewear! A nova linha de camisas, Zombiewear, está agora na nerdstore.com.br. Você vai lá, nossa primeira camisa é o Protocolo Blue Hand, que é... ensina você como matar um zumbi, rapaz! Tem que comprar a camisa, é mais um motivo pra não deixar de comprar a camisa. Que coincidência isso, o tema de zumbi no mesmo dia que a gente tá lançando a camisa, né? Inacreditável. Eu só acho importante a gente terminar aqui, tipo, pra já deixar preparado, porque agora já surgiu a possibilidade da arma de loja, da loja de armas não está mais aberta. É. Então, para deixar já uma preparação, existem 5 regras básicas para você descobrir se você tem ou não armas boas na sua casa. Primeiro, você pega qualquer utensílio que possa esmagar crânios em um único golpe, sempre é um item bom. Eu tenho, é uma boa, não. Se você não tiver um item que possa esmagar, se tiver qualquer coisa que possa decapitar em um golpe, também está servindo. Uhum. Eu tenho, Macho Hand. Esses dois são essenciais, você tem que ter um ou outro. Agora, você pode, dependendo da situação, é sempre bom ter algo de fácil manejo, seja fácil de utilizar. Uhum. Como assim? Um fósforo? Não, uma espada, algo que seja adequado pra isso. Você vai pegar o teu monitor e sair carregando ele pela rua. Algo que seja de fácil manejo, que você possa carregar facilmente. Uma machadinha, um taco de beisebol, etc. Exato, seja leve. Mas na verdade o taco de beisebol pode esmagar crânio, então ele já tá na primeira categoria. É. Exato. Não, essas outras categorias, o 1 e o 2 tem que estar enquadrado nelas. Seria LPs, por exemplo, serviria? Se fosse LPs super afiados... CDs velhos da América Online. Acho também legal, então, identificar o princípio de contágio. Os primeiros sintomas pra você identificar se aquele seu amigo ali tá virando ou não um zumbi. Se você estiver vivo, mas não estiver respirando, você se fudeu.